JP Cyber, mais uma vez inovando pra você. Oh, oh, oh, oh.

pra você agora. Disfarço, já não te amo. E eu nem sei como te dizer. Não posso ficar te enganando. Você merece alguém que te faça feliz. E eu já tenho novo amor. Vou viver de você, ser tranquila e esquecer o que passou. Sai, não soube me amar. Me deixou muito tempo sozinha, você não estava lá quando precisei. E eu já tenho novo amor. Vou viver de você, ser tranquila e esquecer o que so